Esta é uma obra das Águas de Lisboa e do Alentejo, a quem vos quero agradecer a visão de a terem modernizado, porque Oliveira do Hospital e as freguesias que são servidas precisavam realmente, porque a nossa etária já nos estava a dar muitos problemas, muitas queixas dos odores que chegam à cidade, e hoje as pessoas sabemos. E por isso acho que foi com este dinheiro, que foi muito bem emprego, 660 mil euros, que esta etária só estava, só servia uma população de cerca de 11.750 pessoas, e agora fica para 17.750. Mas nós, até se somarmos as pessoas da cidade de Oliveira do Hospital e das freguesias, já ultrapassa, já tem. Porque ela trata os votos do Conselho de Alteio de Nogueira, Nogueira de Cravo, São Paulo de Gramaço e Catraia de São Paulo. É, portanto, mais um grande investimento na área da preservação do ambiente. Temos 35 hectares. 20 são exploradas pelas Águas de Lisboa e do Alentejo e 15 são exploradas diretamente por Oliveira do Hospital, pela Câmara Municipal e pelos seus serviços. Isto faz com que a cobertura de saneamento básico atinja hoje 88% da população. Apenas 0,8% da população continuam a ser servidos por fossas sépticas. Isto é, nem 1% chega a ser. Por isso temos 0,8%. Isto num concelho, e isto é um dado muito importante, isto num concelho em que a população isolada é cerca de 10% da população total, isto é, percebendo que a população mais dispersa é 10%, percebem perfeitamente o esforço que nós temos feito para acabar com as fossas sépticas. O aumento também, outro objetivo claro que traçámos, foi o aumento da qualidade de tratamento nas águas residuais. Em 2014, já depois de 3 anos de mandato nosso, apenas 55% deste indicador estava relacionado com o cumprimento da licença de descarga que era cumprido. Em 2018, atingimos uma percentagem de 100%. Isto chegámos, portanto, a um patamar que não é bom nem é ótimo, é da excelência absoluta. Por isso fizemos grandes investimentos na construção de coletores. Por exemplo, da extensão de 4,5 km, fizemos sem nenhum cofinanciamento numa rede de coletores e 500 metros de condutas elevatórias ao longo de uma zona muito povoada, que é a Estrada Nacional número 17.